Eu sou o Marcelo Zaniolo. E eu sou o Diego Locon. E esse é o JPCcast número 10. Mas a gente chega no 100, quem sabe? Chegaremos. Uma perguntinha rápida pra ti, Diego, pra começar esse episódio de hoje. O senhor viu o filme A Menina que Roubava Livros? Não, eu quero ler o livro primeiro. Ah, tá, mas tu viu, então, em cartaz já, né? Sim. Eu não sei se no Brasil todo, mas aqui em Florianópolis estreou já. Cara, que filme animal. Cara, assim, na boa, o livro é muito bom. Sem spoiler. Não, eu não vou contar nada, logicamente não. O livro é muito bom, né? Tem um episódio bem antigo do Livrocast sobre esse livro, então aqui embaixo na postagem tem um link. Mas assim, ó, eu acho que adaptação de filme, essa adaptação foi a mais perfeita que eu já vi na vida, assim. Eu saí do cinema completamente encantado, cara, pelo filme. Oh. Isso é algo bem raro de se ver por aí, né? Tu lembra de alguma adaptação bem feita, Diego? Dizem que a adaptação do Senhor dos Anéis é muito boa, né? Mas eu não terminei de ler os livros pra garantir. Não, eu também não posso falar porque eu também nunca li o Senhor dos Anéis. Mas, cara, assim, o fato é que esse livro, assim, você que não... Diego, de repente, deixa pra ler depois o livro, cara. Leia também, que é muito bom. Mas vai no cinema, cara, aproveita a experiência de ver numa tela grande, essa tela gigante, né? Esse filme, que é uma mensagem muito bonita. O filme ficou muito poético, ficou muito amarradinho. Cara, assim, ó, eu fiquei contente, cara. Fiquei contente. A gente falou no Livrocast 39, que tava meio... Tava ansioso, mas duvidava que fosse algo bom o filme A Culpa das Estrelas, né? Que vem agora em junho. Uhum. E esse filme agora que eu vi do A Menina que Roubava Livros me deu uma esperança muito grande, assim, cara. De fizeram uma coisa tão bem feita que dá gosto de ver, de recomendar, de assistir de novo. Até renova as esperanças em adaptações literárias, sabe? Vá assistir que você não vai se arrepender. Vai por mim. Tu não vai, né, Diego? De jeito nenhum, né, então? Não. Vou ler o livro primeiro. É bem provável que eu assista o filme lá pra 2017. Aí tu comenta o que tu achou, cara. Pode ser? Ok, eu volto aqui no post e comento. Tá combinado então, cara. Bora lá jogar livros. Julgando pela capa. Marvel Comics, a história secreta. A partitura do adeus. Então, Marcelo, como eu acabei de falar, Marvel Comics é a história secreta. Cara, assim como no episódio anterior, não teve como eu não grudar na capa do livro e ficar babando, cara, assim, porque... Seu influenciável. É uma capa laranja, com o maior estilo quadrinhos, que é lógico, né, porque fala de Marvel Comics, e, assim, com puta... É muito impactante, assim, e o livro é um calhamaço, assim. Quantas páginas ele tem? É um calhamaço de 560 páginas, Marcelo. É, porque eu tô vendo só a capa aqui, por isso que eu perguntei, né, aqui não diz quantas páginas tem. E você que tá nos ouvindo agora, aqui embaixo na postagem tem o link das capas pra você acompanhar o julgamento com a gente. Então, é um livro que foi lançado agora pela editora Leia. Uhum. E foi publicado em 2013, então recentemente, no ano passado, né? Muito bom, cara. Eu nunca vi esse livro na livraria, tá? Primeira vez que eu tô ouvindo falar dele. Eu vi um e comprei. De repente tu comprou o último e não achei, né? Ah, pois então. Relíquia, né? Vai lá. Então tá. A sinopse diz o seguinte, Marcelo. Tudo que você sempre quis saber sobre Marvel Comics, mas não sabia quem perguntar. Em 1961, Stan Lee ia pedir as contas, já completara 20 anos de Marvel em uma editora que vendia mal e que há pouco tempo tivera que demitir boa parte dos funcionários. Mas seu chefe, Martin Goodman, queria novos heróis, novas revistas, novas criações para manter a concorrência em dia. Lee convocou o Jack Kirby e Steve Ditko. Acho que é isso. Steve Ditko. Seus artistas prediletos. Foi aí que surgiram o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Thor, Hulk, Homem de Ferro, X-Men, Demolidor, Vingadores e o mais importante, um mundo fictício onde todos viviam em conjunto, no qual as aventuras de um personagem teriam influência direta sobre as histórias do outro. Estava criado o universo Marvel. Em uma pesquisa sem precedentes, Sean Howe, acompanha os bastidores da Marvel Comics desde suas origens, no boom dos super-heróis da década de 30 até a venda bilionária à Disney, no começo deste século. Nesse intervalo, super-heróis e superpoderes criados a toque de caixa viraram sucesso instantâneo. O mercado de quadrinhos passou o período de vacas gordas e vacas equálidas, autores entraram em crise entre si e com a editora. Amizades viraram inimizades, inimizades viraram desavenças, desavenças viraram processos na justiça e o universo Marvel saltou do papel barato para as telas da TV, de videogame, de IMAX e para a imaginação de várias gerações pelo planeta. E para um livro também, né? Então, pra te recuperar um pouco do teu ar aí, Diego, uma perguntinha bem, bem simples, aí tu pensa, responde e já tá conseguindo falar normalmente, né? É, tu é um leitor, assim, assíduo ou há bastante tempo de comics e tudo mais? Tu acompanha super-heróis em quadrinhos? Então, não acompanho mais. Quando eu era pequeno, eu li um bocado de quadrinhos, assim, não pegava um número atrás do outro pra ler, eu lia aleatórios que eu pegava emprestado e tal. Mas sempre me chamou muita atenção essa questão de super-heróis, de quadrinhos da DC, da Marvel. Então, assim, hoje até, eu volto meio, peço umas dicas pra Camila, que escreve no Locotopia, né? Escreve pra gente. Sim, sim. Sobre qual quadrinho começar a ler, porque faz tempo que eu não leio e tô meio perdido nesse assunto. Só que um livro desse porte, com esse título, assim, não poderia me chamar menos atenção do que isso. E como eu gosto muito do assunto, mas acabei não me inteirando durante as décadas que passaram, digamos, acho que eu estava um pouco defasado dos bastidores e uma leitura dessa pode me ajudar muito a pôr em dia esses assuntos. Cara, assim, eu começo falando que realmente a capa é muito chamativa, é muito bonita, assim, talvez se eu tivesse visto eu também comprasse. E eu nunca li nada, assim, de super-herói, sabe? Uhum. Até tentei um tempo atrás dar uma olhada no Wolverine, no X-Men, alguma coisa assim, mas nunca me... O meu favorito sempre foi o Homem-Aranha. Então, é aí que tá. O Homem-Aranha sempre foi o meu favorito também, mas eu conheci todos os super-heróis pelo cinema. Então, assim, não me xingue, por favor, acontece, né? Eu nunca fui muito nesse mundo, assim, de super-heróis e tal. Uhum. Agora, mais recentemente, tenho ficado. E é um tema também que me chama muita atenção. E como tu falou, Diego, assim, eu acho que esse livro, por ter bastidores e ter, enfim, essa história secreta, né? Que promete a capa ali, em amarelo bem gritante com azul. A gente que é publicitário, que é formado em publicidade, que gosta de casos, assim, de... Não deixa de ser um case, né, cara? Uhum. Como que uma empresa que tava quase falindo deu a volta por cima e virou o que ela é hoje em dia, né? Ou o que ela representa hoje em dia. Então deve ser uma leitura bem bacana, cara. Com certeza. E pelo que eu vi, eu não cheguei a começar a ler ele ainda, Marcelo, mas se eu não me engano, é volume 1. Eita! Então deve vir mais um bocado de história aí pela frente. Uma perguntinha, Diego, tu folheou ele já, alguma coisa? Dei uma folheada, mas não... Realmente não li, não parei pra ler. Ele é só livro, digamos, não só livro, ele é só texto ou ele tem desenhos e algumas coisas assim? Cara, o que eu folhei só tinha texto. Acho que não tem desenho nenhum, velho. É, porque realmente promete uma história, né? Eu perguntei só por interesse mesmo. Pelo que eu vi, é história mesmo, não é quadrinho, não. Não, eu achei. Não, lógico, eu não tô esperando um quadrinho, né? Se eu quiser um quadrinho, eu que compre. Mas podia ter alguns quadrinhos no meio, sei lá. Podia ter uma ilustração de evolução de personagem, de traço, de quem foi criado. Vai falar de tal do Homem-Aranha, por exemplo, e tem o Homem-Aranha. É que pra esse tipo tem vários outros encadernados que contam a história desde o começo e tal. Então, acho que eles não quiseram misturar as coisas, né? Cara, mas é bacana, me chamou muita atenção. Então, você que tá nos ouvindo agora, aqui embaixo na postagem, além do link pra capa, né, pra acompanhar o julgamento com a gente, também tem um link pra compra. Então, clica aqui embaixo, dá uma conferida, lê a sinopse e tal, se intera de alguns detalhes maiores da obra ali, que com certeza você vai gostar. Diego, aqui no Scoob, cara, o teu livro é recente, como tu falou, né? Ele foi avaliado por 51 pessoas, uhum, e tá com a nota de 4,5, lembrando que a nota vai até 5, né? Então, uma nota bem elevada aí, cara. Eu acho que quem gosta de quadrinhos ou quem curte esse universo pop, né? Que não deixa de ser uma cultura pop também, que todos nós, filme, quadrinho, jogos, a gente consome de modo geral, né? Uhum. Acho que de repente, se a pessoa não lê quadrinhos, já viu algum filme ou... Enfim, entenderam o que eu quis dizer, né? Então, é uma obra assim que se você vê ou der a sorte de encontrar numa livraria, né? Vai lá e compra. Não, porque não vai ficar muito tempo importante. É, porque eu não dei sorte. Mas que bom que eu não dei sorte, cara, porque meu dinheiro tá curto pra isso já, velho. Cada ida livraria é um rombo na conta bancária. Então vamos lá, minha vez de julgar um livro pela capa. Seu Diego colocou a minha vez de jogar um livro pela capa. E, cara, esse livro, assim, tem uma história curiosa, porque ele me chamou a atenção pela capa antes de eu ver de quem era. E já vou explicar o que eu quero dizer com isso. A capa, ela é muito colorida, muito artística, parece meio aquarela, assim. Tu tá vendo a capa aí, Diego? Estou vendo, sim. Ela tem um fundo branco, né? O nome do livro é A Partitura do Adeus, do Pascal Mercier, da editora Record. Exato. E, assim, saindo do nome do livro, da Partitura do Adeus, tem meio que uma aquarela, assim, vermelho, preto, roxo, laranja, amarelo, uma cor muito bonita mesmo. E embaixo tem um violino, então a partitura, violino, música, beleza, né? As cores estão ali pra ilustrar essa parte mais artística que a história promete. Eu falei que esse livro me chamou atenção pela capa e depois pelo autor, né? Eu fui convencido pela capa pegar esse livro em mãos, porque o Pascal Mercier, cara, ele é autor de um outro livro que eu já fiz resenha no Locotopia também, que eu gostei muito de ler, que é o Trem Noturno pra Lisboa. Tu lembra disso, Diego? Não lembra? Lembro, sim. Cara, é um livro bem bacana, uma história muito legal, tem umas reflexões muito interessantes nesse O Trem Noturno pra Lisboa, né? E quando eu vi esse livro em mãos, assim, cara, e eu vi quem era o autor, meu Deus, né? É o Pascal Mercier, pra ficar bem claro, ele é um pseudônimo do autor italiano, se não me engano, ou suíço, um dos dois, sem dúvida agora, mas o nome dele é Peter Bieri. Então é um pseudônimo, né? Não sei porque que ele criou esse pseudônimo e tal, de repente um dia a gente faça um cast sobre ele e descubra porquê, né? Mas é um autor que eu gostei bastante, assim, essa capa é muito bonita e quem gosta de ler, quem gosta de capas chamativas e de sinopses que prometem alguma coisa interessante, é um prato cheio. Então, né, já que eu falei bastante da apresentação do livro, vamos à sinopse da obra, que é bem rapidinha. Após a perda da mãe, a menina Leia passa a infância entorpecida pelo luto. Porém, em uma caminhada com Walt Vliet, seu pai, ela ouve uma mulher tocando Bach ao violino, na estação de Berna. A garota então desperta imediatamente e descobre uma vocação, um talento latente, e passa a sonhar com uma gloriosa carreira como violinista. No entanto, as suas decisões e a arrogância e a obsessão que acompanham o seu crescimento são prenúncios de terríveis problemas. Ivan Vliet, o seu pai, embora inicialmente estivesse radiante com a filha, afunda-se cada vez mais na solidão e se torna uma peça fundamental para a sua infelicidade. Olha, acho que vai ter alguma coisa a ver com música. É, tem Bach no meio, né? Tu ouviu o nome do Bach, sabe que é de música, né? Mas então, assim, resumindo, parece uma história de perdas, uma história de uma menina que fica em depressão quase profunda, ao menos é o que me parece aqui no livro, né? Que ela ficou entorpecida pelo luto depois da perda da mãe e só acorda pra vida quando ela descobre a música, que a gente sabe que a música tem esse dom de curar pessoas, de alegrar, de facilitar recuperações emocionais, até físicas às vezes, né? E a gente sabe também que o Marcelo tem aí uma tendência para livros tristes, né? Então... Cara, assim, eu vou ser sincero, eu falei do Trem Noturno para Lisboa ali, né? E esse autor, como eu falei, ele tem muitas ideias legais, assim, quanto reflexão, quanto autoanálise, conhecer a si mesmo, essas coisas assim, sabe? Eu acho que esse livro pode ser uma outra oportunidade de eu encontrar conceitos próximos a esse, sabe? Não chega a ser um livro de filosofia, é um romance, tem a sua trama, tem um início, meio, um final, tem uma linha narrativa, mas eu acho que também tem várias reflexões plausíveis nesse universo, sabe? Uhum. E pela capa, como eu falei, ser tão artística, eu não posso acreditar que é só uma história de pai e filho, assim, sabe? Ela tem que ter uma algo a mais, assim. Ao menos é o que eu espero, né? Minha expectativa é grande pra leitura desse livro. Então, Marcelo, esse livro, acredito que um tanto quanto mais novo do que eu falei, do Marvel Comics, A História Secreta, uhum, porque ele tem apenas 3 avaliações no Scoob. Caraca, eu vi esse livro, cara, faz uma semana, eu acho. Não tinha visto ele antes. E a nota é 3.3. Assim, tivemos 2 notas 3 e uma nota 4. Bem mediana, né? Só uma coisa que me deixou muita dúvida aqui no Scoob, cara, é que assim, ó, se 3 pessoas avaliaram, foi um homem e uma mulher, como é que tem 9% homem e 91% mulher? Deveria ser 33% um e 67% outro, mais ou menos, né? Pô, Diego. Acho que ele é meio bizarro nessa estatística, mas tudo bem. Ah, cara, o Diego fica esquadriando o site pra poder ver onde tá o erro. A não ser que ele avalie aqui, no caso, a porcentagem de homens e mulheres e todo mundo que adicionou ele, se tá lendo, se vai ler, essas coisas assim. Não só os que avaliaram, né? Ou de repente teve algum erro na computação, porque tem mais gente aqui, né? Tem 6 pessoas que desejam o livro e tal. Isso, tem outros status aqui que mais pessoas marcaram, né? É, eu desconheço esse funcionamento do Scoob. Espero que seja isso, porque se for só das avaliações, tem alguma coisa muito errada. Ou esse homem não era tão homem assim, entendeu? Pode ser também, cara. Eu juro que eu não cliquei nada nesse Scoob ainda, tá? Eu não fui eu que avaliei, eu não li o livro ainda. Mas assim, repetindo, a capa me chamou muita atenção e o autor também. Então, se a história vai ser boa, eu espero que sim, mas quem lê antes que eu, ou junto comigo, depois passe o comentário pra gente, por favor, que realmente é um livro que me chamou atenção. Posso dar uma zoada, Marcelo? Vai lá. Sabe o que a capa me lembra? Ah. Ou me transparece, assim, me... Ai, tô sentado, Diego. Pode falar. Me faz pensar que é uma capa branca com manchas coloridas. Parece que alguém que trabalha com pintura e inalou tintas de várias cores e espirrou na tela branca. Ah, cara, para. Esses traços me lembraram um pouco a capa do Sabino, do Fernando Sabino, do O Menino do Espelho, Encontro Marcado, que tem uma parte meio branca demais, assim, sabe? E uma ilustração na parte superior, mas mais bacana, cara. Eu vou aceitar a tua sugestão de repente, né? Às vezes as ideias estão no chão, a gente tropeça e acha uma capa. Oh, né? Tá, então vamos não ser tão zoeira, mas me lembra também um estúdio de tatuagem, porque o cara vai lá, pega a agulha, bota na tinta e limpa no papel toalha, quando ele limpa, vai misturando as cores, aí fica uma, tipo, aquarela. Diego, tu me deixou com saudade de me tatuar, cara. Obrigado. Vou parar de comprar livros e começar a guardar dinheiro pra tatuagem. É, vou fechar uma camisa de tatuagem. Mas então vamos lá, Diego. Mais alguma coisa pra acrescentar? Acho que é isso. Senão eu já vou passar pra coisas mais bizarras. Vamos parar por aqui então, né? Então vamos agora para a leitura de comentários. Thank you. Começamos o bloco de comentários, né, avisando, lembrando nosso ouvinte que existe a loja Locotopia, que fica no endereço loja.locotopia.com.br, né, ou aqui em cima no site também tem um menuzinho ali, loja. Você clica, você vai ver os modelos, vai ver preço, ver como é que funciona, frete, entrega e tudo mais. Vale a pena olhar, tem vários modelos, se não me engano são 13, é isso? Mais ou menos por aí, só que eu não sei se todos estão cheios, eu acho que eles vêm vazio na caixa. Aquele papinho, ele só vai encher quando você comprar e fazer o café ou o chá e tomar, né? São canecas muito tristes, porque elas estão vazias, você tem que comprar e encher elas. Faça uma caneca feliz, acesse a loja locotopia.com.br loja.locotopia.com.br. Aqui em cima tem, como eu falei, na barra do menu, e aqui embaixo também tem todos os links, não deixe de clicar. E não deixe também de conferir lá a caneca aranha e a caneca morcego, que tem tudo a ver com o cast de hoje. Exatamente, né? Ou o livrocast, né? Ou, olha, ou a caneca estante também. Tem opções, gente, vocês... Eu acho que é a única caneca que é cheia, Marcelo, cheia de livros. tá explicado, né? Por fora. É uma melhor cheia de livros do que de muita coisa por aí, né? Menos mal, Diego, menos mal. Nossa, depois dessa, Marcelo, eu vou até passar pra parte de contatos. Então, se você quer ser lido aqui no JPCcast, basta você comentar no post do Livrocast ou do JPCcast. Diego, tu faz a piada ruim, eu tento consertar, cara. Só isso que eu tento fazer. Não tento. Ou ainda você pode mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Exatamente. Lembrando que Locotopia se escreve com a letra K. Perfeito. E por favor, gente, quem comentar e quiser ser lido aqui no JPCcast, ou até pra gente saber com quem tá falando, identificar, não deixem de colocar nome, idade, cidade e profissão. Já escreveu outra vez? Coloca de novo. Toda vez que escrever no site ou comentar alguma coisa, coloca, por favor. Que facilita o nosso trabalho de achar, de saber com quem tá falando, até na hora de separar os comentários para serem lidos aqui no JPCcast. Facilita bastante. Então, gente, não custa e nós do fundo do coração agradecemos. Você também pode nos seguir no Twitter, @Livrocast e @Locotopia, e ainda curtir as fanpages facebook.com/Livrocast e /Locotopia. Você deve nos seguir no Twitter e no Facebook, gente. Por favor, se não faz isso ainda, faça, que você tá perdendo conteúdos bem bacanas. A gente troca ideia, conversa e tal, e volta e meia compartilha assuntos legais por lá. E se tudo isso ainda não foi mendigar, não deixe de comentar no iTunes lá e ranquear a gente com 5 estrelas. Exatamente. Muito obrigado, gente. Agradecemos. E, Diego, então, chegando aqui na parte dos comentários, cara, né, começando dizendo que a gente teve muitos e muitos comentários, graças a Deus, nos últimos 2 ou 3 episódios, né, no Livrocast 38 JabaCast, no JPCcast 009 sobre Deuses de Dois Mundos e o Caminho Jedi, né, e muitos comentários no último episódio do Livrocast A Culpa das Estrelas. Então, gente, muito obrigado, aumentou exponencialmente o número de comentários, ficamos muito felizes, todos vocês foram respondidos, a gente conheceu, conversou ali nos comentários, trocou ideia, opinião, cara, a gente faz o cast pra isso. Então, no fundo do coração, muito obrigado. Por outro lado, temos um probleminha, né, Diego? Por outro lado, como você já conhece, sabe quando você tá tirando foto pra postar no Instagram, no Facebook, e tira uma foto de você mesmo? É, o selfie. Isso, chama selfie. Tá. E agora eu vou fazer uma selfie canelada. Vai lá. Até sei o que é, Diego, vai lá. Pois então, no episódio mais recente, que foi o número 39, A Culpa das Estrelas, isso, eu falei que o John Green tinha vendido 400 milhões de cópias no Brasil. Sendo que nós não temos isso de habitantes, né? Se cada pessoa comprar um livro duas vezes, eu acho que não dá 400 milhões de cópias. Cara, eu vou te contar, eu vou te eximir da culpa, tá? Porque a gente gravou e tal, passou batido por mim. Eu editei, passou batido por mim. Quando tu foi ouvir o cast pronto, que tu viu o erro, né, Diego? Exatamente. E assim, passou batido. Gente, então, corrigindo, né? O dado correto é que ele vendeu no Brasil, do lançamento de 2012 até agora, 420 mil cópias do livro A Culpa das Estrelas. Isso, né? Eu tinha falado mais de 400 milhões, né? Mas era mais de 400 mil. É, isso é uma informação. Só errei por 3 zeros à direita, assim, quase nada. Um pouquinho a menos. Informações, né, da editora intrínseca. Então, quem ouviu, reparou, desculpe a gente, né? Quem não reparou também agora tá sabendo o que aconteceu. E, Diego, parabéns pelo selfie, cara. Ficou muito bonito. Então vamos aos comentários, Diego, né? Começando direto pelo Livrocast 39, A Culpa das Estrelas. Como eu falei, tem muito comentário pra ser lido, então vamos partir daqui. O primeiro comentário foi deixado pelo Douglas Amâncio, 23 anos, analista de sistemas, Rio de Janeiro, capital. RJ, portanto, né? Essa vez não vou errar o estado. Olá, amigos. Marcelo, só agora entendi o seu "vamos ver o que o futuro nos reserva" comentado no Julgando pela Capa do livro A Culpa das Estrelas. Realmente não esperava que fosse tão rápido. Curti muito o cast. Incrivelmente, no mesmo dia, saiu o trailer do filme. Coincidência ou proposital? É incrível a capacidade que vocês têm de fazer aumentar a vontade de ler um livro. O que é mais um livro na fila, não é mesmo? Parabéns a todos envolvidos no episódio. Grande abraço. Aí ele coloca um PS aqui para um Livrocast com mais participações da Marcela Izuki. A Célia aí aumentando sua legião de fãs, né? Né, cara? Ela... Assim, vai ficar bem claro, começando pelo PS do Douglas Amâncio, então. A Célia, ela é convidada frequentemente. Toda semana eu proponho uma pauta pra ela. Só que não é sempre que ela topa, não é sempre que ela quer, não é sempre que ela lê o livro e tal. Então, quando for possível, ela faz parte sim da equipe do Livrocast, a gente gosta de gravar com ela também, ela tem muitas opiniões legais e tal. Então, quando for possível, ela é mais do que bem-vinda aqui. Eu vou assim, eu quero propor um desafio pra vocês, então, quem estiver ouvindo e quiser que a Marciele volte a gravar o Livrocast com a gente, que ela continue gravando vários outros Livrocasts, postem a hashtag Volta Marciele. Boa, gente. Aí vai lá no Twitter, no arroba Marciele Zuc, aqui embaixo vai ter o Twitter dela. Isso, e mandem uma reply pra ela. Ah, ô Marcel, a gente inclusive pode preparar um botão de tweet com um texto pronto no reply. Aí eu acho que facilita. Tu faz isso? Podemos fazer, lógico. Qual vai ser a frase? Qual vai ser a frase? A frase vai ser, na verdade, essa frase quem deu pra gente foi o próprio ouvinte aqui, Douglas Amans, no Twitter. Uhum. E a frase vai ser a seguinte: grava mais vezes Marciele Zuc. Marcelo, vamos melhorar então. O que tu acha de a gente sortear um livro pra quem tweetar essa frase? Beleza, vamos lá então. Então tá valendo. Então assim, ó, vamos. Que... Não sei que livro é ainda, mas vamos sortear um livro. Vamos sortear o livro. A gente vai. O ganhador a gente vai sortear o livro, não tem problema. Isso, no próximo JPC Cast a gente divulga quem é o vencedor. E divulga qual é o livro que ele vai ganhar. Exatamente. A gente tem que ver o que a gente tem e o que a gente consegue. Então assim, ó, você vai aqui embaixo na postagem, tem um link de tweet. Tem um botão de tweet. É, e vai estar escrito nesse botão, vou melhorar a frase também, tá? Isso. Grava mais Livrocasts Marciele Zuc. Aí vai linkar o Livrocast e vai linkar a própria Marciele Zuc. Então ela vai ficar sabendo e vai estar nessa fase de promoção. E mal ela vai saber que a gente fez essa promoção. É, eu espero que ela não esteja me ouvindo agora gravar aqui. É, se ela estiver ouvindo, então aí ela vai twittar também. Vai querer ganhar o livro. Eu vou falar baixinho agora aqui. Mas então assim, gente, atenção, esse botão não é aquele botão lá embaixo, perto do player. Isso, ele tá no meio do post. Ele tá no meio do post, no meio do texto do post. Então, não é aquele, repetindo, não é o botão lá embaixo, na parte de baixo da postagem, junto do player. É um botão escrito tweetar, é isso, né, Diego? Isso. Vai ficar na metade do texto do post, mais ou menos. Promoção relâmpago, saiu na hora essa. Graças ao nosso amigo Douglas Amasso. Quem queria a promoção, tá aí, ó. E vai ser um livro legal, gente. Não se preocupa que a gente pode até dar opção, de repente. Vamos pro vencedor. E junto daí da frase vai o link desse cast, né, Diego? Exatamente. Então, fechou. Tá combinado, gente. Douglas Amasso, obrigado pela sugestão. Respondendo o comentário dele que eu não acabei de responder ainda, eu fiz um julgando pela capa da Copa das Estrelas, né? Eu postei lá no Locotopia, tem o link aqui embaixo depois se alguém quiser dar uma olhadinha, tem a resenha também. E o Douglas Amancio comentou dizendo, legal e tal, tomara que em breve tenha um cast desse livro. E na outra semana saiu o cast, sabe? Por isso que ele comentou ali, agora é que eu entendi o que tu quis dizer com vamos ver o que o futuro nos reserva. Porque eu falei isso, não ia dizer que ia ter um cast, né? Acabar com a experiência do cara. Então, É por isso que ele ficou surpreso. E cara, foi coincidência o trailer sair no mesmo dia. A gente não tem como saber quando que a Fox ele liberar o trailer, né? Então... Na verdade, a Fox veio aqui pra mim e falou assim, Diego, a gente vai liberar o trailer no dia tal. Aí eu vou lá e agendei pro mesmo dia. Vamos atrasar o cast pra lá, então, né? Exatamente, vamos atrasar o cast pra sair no mesmo dia do trailer. Foi muita coincidência, atrasou o cast, saiu junto e deu tudo certo. Então, Douglas Amancio, cara, muito obrigado por sempre comentar. Volte mais vezes e peça mais casts, né? De repente a gente atende, né? O criador da promoção desse episódio. Bom, e o próximo comentário é do Rafael Botter aí, velho conhecido nosso já, de 24 anos, Ibitinga, São Paulo, estudante de marketing. Saudações literárias Livrocast. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns pelo tema escolhido para o cast. Acho que este ano vai ser do livro do John Green, e foi uma ótima escolha para debater. Os convidados mandaram muito bem, todo mundo deu seu ponto de vista e concordei com tudo que foi falado. Estou ansioso pelo filme, apesar de no trailer o Gus estar com cara de santo, ao invés de ser o Gus maloqueiro do livro. Maloqueiro. Tá certo. Ele continua. As piadas do Diego, cada dia estão mais engraçadas. Eu acho que essa foi a piada, mas tudo bem. Esse Rafael tem um humor muito peculiar, cara. Faltou levantar uma plaquinha escrito ironia, né? Um barra irônico, né? Como era no... E ele fecha dizendo, abraços a todos e parabéns cada dia pelo cast. Cara, a gente tá falando ali da promoção da Marciele Zuc, né? Quando ela viu esse trailer, ela, cara, como assim o Gus é feio? Que ela achou o Gus bonito no livro e o personagem realmente é um pouquinho feinho, né? Não que eu ache homens bonitos, mas enfim. Olha, na verdade, assim, o Gus no livro era bonito, lindo, como a Hazel falava, porque era a paixão dela. Exatamente. Então ele podia ser um cu virado avesso. Uhum. Ele continuou lindo pra ela, porque era a paixão dela. Mas assim, cara, mesmo com isso, eu vi o trailer do filme, o trailer tá aqui embaixo na postagem, eu coloquei também na postagem do episódio, não sei se alguém viu, né? Mas tá aqui embaixo depois o trailer do A Culpa das Estrelas. E assim, cara, eu vi o trailer, achei muito foda. Eu achei que vai ser um baita filme, assim, passou, ele melhorou minhas expectativas, sabe? Eu não vi o trailer ainda. Veja que tá aqui embaixo na postagem depois, Diego. E assim, quem já leu o livro, ao ver como começa o trailer e acaba, já tem uma ideia de como vai ser a situação toda, como é que vai ser a narrativa do filme. Eu posso estar enganado, mas... Eu acho que quem já viu o livro tem uma ideia de como vai ser o filme. Sabe qual é o final. É óbvio, que idiota que eu falei. Mas enfim, entenderam? Eu tô mais ansioso ainda pelo filme, cara. Tomara que eu tenha a mesma impressão com esse filme com que eu tive com A Menina Que Roubava Livros. Uhum. Amém. Vamos torcer. Hashtag tomara que dê tudo certo. O próximo comentário, então, do LivroCast 39, A Culpa das Estrelas, foi deixado pelo Daniel Cavalcante, que não deixou idade, cidade e profissão. Eu não tinha visto isso. E o que a gente faz agora, Diego? Ele tá no Facebook? Deixa eu ver se ele tá no Facebook. Isso, tu corta, tá? Daí tu começa a ler de novo. Ai, cara. No Skype ele tá, online. Vamos chamar ele e perguntar o nome e a idade dele? Peraí. Faz o seguinte. Vamos ler o comentário com ele no ar. Então vamos lá. Fala, Daniel, tudo certo? Seu Daniel, tudo bem contigo, cara? Como é que vai? Fala, tudo certo, eu acho que tá tudo certo. Caiu de paraquedas aqui, né? Então, caí, mas vamos lá. Deixa eu explicar. O Daniel Cavalcante, nosso amigo do Enquadrando e Andando, do extinto, infelizmente extinto Enquadrando e Andando. Daniel, estávamos aqui fazendo a gravação da leitura de comentários do JPC Cast 10. Ah. O senhor comentou no LivroCast recentemente? Comentei recentemente. Qual episódio o senhor comentou, o senhor lembra? Comentei no do A Culpa é das Estrelas, o último que saiu. Ah, muito bom. O problema é que o senhor não colocou idade, cidade e profissão. Ah, pequei. Então eu te pergunto, Daniel Cavalcante, qual a sua idade? Eu tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro e sou professor. Professor de? Geografia, acredite se quiser. Perfeito. Então vamos, já que tá por aqui, cara, vamos ler teu comentário contigo online, vamos lá, pode ser? Vamos lá. Por favor. Ai, cara. Tem que imitar minha voz, vai lá. E meu sotaque carioca que tu fala que é puxado pra caramba, pode imitando aí. O Diego imita melhor, vai lá, Diego. Não, era a vez do Marcelo ler, ele que leia agora. Cara, como é que eu vou ler com isso? Vou tentar. O Daniel Cavalcante falou o seguinte: timing perfeito, hein? Não rola. Quer ler teu comentário, Daniel? Pô, tá, vou ler aqui. Deixa eu achar aqui, né, meu comentário. Eu coloco no Skype, peraí. Ah, cara, vocês são muito práticos. Vai lá. Timing perfeito, hein? Acabou de sair o trailer do filme no mesmo dia da postagem do podcast. Ainda não li, mas estou interessado. Acho que esse preconceito contra a literatura infanto-juvenil, uma palhaçada sem tamanho. E mais, pra quem trabalha com adolescentes, como é o meu caso, é importante estar conectado com o universo deles. Pelo que eu tenho visto nas salas, a receptividade deste livro é gigantesca. John Green está realmente dialogando com a cidade, o que é ótimo. Parabéns também pela trilha sonora. Imagino que ela passe bastante o clima do livro. Um abraço pra todos vocês. E PS, quero mais série também nos podcasts. E eu acabei de ler A Culpa das Estrelas ontem. Olha só! Temos um update no comentário, então. Pois é, que cagada. Acabei de ler ontem. O que tu achou, cara? O que tu achou do livro? Cara, como você, eu não chorei. Não chorei no livro. Eu acho, assim... Também não chorei. É um livro muito gostoso de ler, sinceramente. Assim, li muito rápido. Tanto que eu comentei no podcast, peguei o livro depois com a minha cunhada e li em 3 dias. Mas, assim, acho que, por incrível que pareça, eu acho que a Hazel não sofre tanto quando acontece o fato lá do... A virada, é. Pra não dar spoiler. O plot point. É, sem spoiler. Pra não dar spoiler. Né? Na hora do plot point, ela não sofre tanto. É, pois é. Eu acho que ele tentou passar a coisa da forma mais natural possível e, sei lá, acho que dessa parte eu não gostei. Mas, assim, achei o livro muito legal, cara. Muito legal mesmo. Hoje mesmo, em sala de aula, eu tava fazendo uma dinâmica com eles, né? Porque é a primeira semana de aula. E tava fazendo eles... E muitas pessoas... A dinâmica consistia eles escolherem qualquer coisa que eles quisessem, um livro, um filme, e muitas pessoas escolheram, muitas meninas, né, a grande maioria das vezes, meninas, escolheram o livro A Culpa das Estrelas, foi bem legal. Ah, que massa, trabalha com adolescente, que idade, mais ou menos, cara? Eu tô dando aula atualmente pra 8º, 9º, 1º e 2º ano, então, assim... Pô, bastante... Bastante escopo aí, dos... É uma diferença. É, então é 13, 14, 15 anos, pelo menos. Dos 11 aos 14 ali, os 15. E tu, assim, como já um adulto, né, nós somos adultos já. Quer queremos ou não, somos adultos, né? Nem parece, né, pô, faz tempo, cara. O que tu achou do livro pra ti, assim, cara? O que tu achou do livro pra ti com metáforas e tema e tal? Tu tirou alguma coisa pra ti? Cara, eu gostei muito. Eu tirei sim, assim. Acho que tem frases muito legais, assim, por mais clichês que pareçam. Tem, né? Concordo. É, aquela a própria frase lá, aquele cada um tem o seu infinito, né? Uma coisa desse tipo, né? Que há infinitos maiores que os outros, né? É isso, perdão, é. Há infinitos maiores do que outros, cara, eu acho muito pertinente, né? Ser aplicado a diversas coisas. E, cara, eu acho que, pô... Aquelas, tipo, viver o melhor de cada dia, hoje e tal, são as coisas básicas, mas que não pode faltar, né? Pois é, e é uma mensagem importante pra caramba pra essa galera que tá nessa idade, cara. Então, assim, super válido, não fui atrás de nada mais do cara ainda, né, do John Green. Mas, assim, as meninas estão lendo, né, já, os outros têm o ponto, alguma coisa, o teorema de não sei o quê, que eu tô por fora total. Teorema Caterine. Isso, elas estavam lendo esse aí. É, tem vários outros. Então, assim, é bom porque talvez não seja um fenômeno igual o Harry Potter, né? Tá longe de ser, talvez. Mas é outro impulso aí pra essa geração vão gostar de ler, cara, porque é necessário. E tu, como antigo membro do antigo cast, né? Quantos antigos da mesma frase? O Enquadrando e Andando, o que tu espera do filme, cara? Cara, eu acho que eles vão dar uma suavizada no filme, porque tem umas coisas que são um pouco cinematográficas, talvez, assim, que vão chocar, talvez pro público fique difícil. Acho que você até comentou, Marcelo, no cast, se eu não me engano, foi você, ou se foi o Diego. É, foi consenso, na real. Todos falaram que é muito agressivo pra filme, assim, né? Não, é muito agressivo, mas... Eu acho que tem uma cena de primeira vez que vai ser bizarra, assim, né? Vai, mas eu acho essa cena eu acho legal ter. Eu acho que tinha que ser exatamente daquela forma pra chocar, de certa forma, mas passar naturalidade também. Mas eu tava comentando com relação ao Felipe, né? Felipe, que ela chama. Isso. Eu acho que isso vai ser meio bizarro de filmar coisas com ela ali, realmente carregando aquilo. Não sei se vai ser uma coisa, cinematograficamente falando, fácil de lidar. De repente eles vão dar uma suavizada, um negocinho menor, sei lá, uma outra solução, porque acho que vai ficar bem difícil. Cara, tipo, o cilindro pode ser adaptado pra uma mochila, tem várias coisas de fazer pra não ficar tão pesado, né? Pode, eles vão fazer alguma coisa. Uhum. Eu acho que vai rolar uma adaptação desse tipo, assim. Eu acho que quem leu tá pensando a mesma coisa, quase, né? Que vai dar uma suavizada, porque senão não vai ficar atrativo o filme, né? Que não é interesse nem da produtora, nem do roteirista, nem de ninguém, né? Pois é. Então, outra coisa, cara, tu quer, então, a série mais vezes aqui no cast? Quero, pô, a série dá o toque feminino, cara, que precisa. Eu sempre achei que fosse o Marcelo que dava o toque feminino. Se fuder, Diego. Então, Daniel, depois escute esse episódio, cara, e tu vai saber o que fazer. Tá bom, pode deixar. Obrigado aí por atender a ligação agora de última hora. Que isso, obrigado vocês, cara. Tamo aí, cara. Sempre que vocês precisarem. Eu quero ser hoje de novo no Livrocast, hein? Pode me mandar o... Eu quero ser hoje de novo. Não precisa ser tão repentino assim, entendeu? Me ligar agora e a gente participar. Pode me dar um tempinho até pra eu ler o livro. Mas assim, a gente pode combinar. Então tá combinado, cara. Muito obrigadão aí, Daniel. Nada, que isso, gente. Vida longa aí. Valeu. Valeu, Daniel. Até mais. Vamos lá, Diego. Próximo comentário. Bom, então passando aí a participação especial do Daniel Cavalcante. A repentina, né? Demos sorte de pegar ele online agora. O próximo comentário é da Ana Schermack. Ana, mande um áudio com o seu nome, porque eu não sei ler isso aqui. Ana Schermack. Ana Schermack. Quer que eu chame ela no Skype também, Diego? Eu posso letrar o nome dela. 21 anos, social media, criadora do Pausa para um Café e histérica do Literário Cast. Isso, ela participa lá com o Rafael Francis no Literário Cast. Uhum. Um ótimo podcast de literatura também. Também, quem não conhece, conheça. Inclusive, aqui o comentário dela tem uma questão de sonoridade também, né? Porque ela escreve assim, ó, fala, pessoal. Porque ela é histérica. É, porque ela é histérica. Né? E pra dar uma sonoridade diferente. É, isso aí. E ela continua. Eu comecei a chorar só de olhar o tema. Quando eu li A Culpa das Estrelas, eu estava passando meu aniversário sozinha de TPM e chorei igual uma condenada. Minha vida simplesmente acabou depois de lê-lo. Mas não sou tão fã dos outros livros do João Verde, né? É que ela traduz o nome do John Green. Tem um Twitter, / João Verde, se não me engano, que tem a foto do John Green. Muito engraçado. Não conhecia, vou atrás pra dar uma olhada, porque pode ser engraçado mesmo. Ela continua dizendo, recomendo a leitura de Branco como a Neve e Vermelho como o Sangue, um livro que fala também sobre câncer e tem uma ideia linda. Abraço, pessoal, e um ótimo cast como sempre. Isso tá muito bom. Diego, tu chora quando tá em TPM, cara? Cara, quando a Erika tá de TPM, às vezes eu choro. A Ana, cara, nossa, imagina a situação, né? Eu não chorei, como eu falei, o Daniel também não chorou. Tu chorou afinal, Diego, não? Quase, assim, tipo, foi um livro que me emocionou muito, mas como eu falei lá no cast, né, ele tem os altos e baixos muito, muito rápidos, assim, na mesma hora que ele te derruba, ele te levanta, então não deu tempo de chorar. É, tu contou isso no cast, só que eu não sabia se tinha chorado ou não, então eu fiquei em dúvida. É, imagina, cara, dizem que a TPM deixa a mulher mais sensível, né? Então, imagina um aniversário sozinho de TPM, realmente, Ana, você teve 3 motivos pra chorar, cara, então aconteceu, normal, coisas da vida, né? Espero que não aconteça de novo. E esse livro que ela comentou aqui, Diego, é Branco como a Neve e Vermelho como o Sangue. Uhum. É um livro que ela já tinha me falado também, que é tão bom ou até melhor que esse A Culpa das Estrelas. Então, quem gostar do tema, quem gostar desse tipo de leitura, vai atrás, que é uma dica aí de uma pessoa que trabalha com resenhas e tá sempre antenada em novas leituras e livros e tal. E é podcaster também, né? Então, dá uma olhadinha. E é isso aí, gente. Ana, muito obrigado. Primeiro comentário seu por aqui. E a gente quer te ver mais vezes aqui no LivroCast. Vamos então para o último comentário desse JPCcast, deixado pelo Bruno Assis, 24 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais, jornalista e podcaster do Papo de Mineiro. Eu também posso chamar ele no Skype se tu quiser, mas vamos diante, senão já acaba nunca isso, né? Vamos lá, já tivemos uma participação especial nesse cast. Tá bom, né? ele fala o seguinte: coincidência ou não, eu comprei 3 livros do João Verde, também chamando João Verde, na manhã antes do lançamento do LivroCast. Comprou A Culpa das Estrelas, Quem é Você? Alaska e O Teorema Catherine. Então, coincidência que esses 3 livros eu dei pra série de Natal. esse é o podcast das coincidências, né? Tudo aconteceu. Eu acho que a culpa é das estrelas, Marcelo. Não, cara, mas pensa comigo. A gente lançou o cast no dia do trailer. O Bruno comprou os 3 livros, certo? O Daniel tava online agora na hora que a gente chamou ele. É muita coincidência, cara. A culpa das estrelas realmente, muito... Tá, enfim, vamos continuar aqui. Eu participo de alguns grupos no Facebook sobre literatura e o autor é uma febre por lá, no caso, o John Green, né? Como eu sou desses que gosta de ler best-sellers, só pra ver qual é da parada, quis saber por que estão fazendo tanto alarde sobre o autor e comprei. Sobre o podcast em si, curti bastante a discussão. Me deu mais vontade ainda de ler, principalmente porque agora eu só tenho livros densos para ler. E eu vou precisar de coisas mais leves nesse meio do caminho. Ele tá falando aqui da linguagem do livro, né? Já que o tema a gente falou que é bem pesado e ele concordou com a gente. Eu curto muito a presença da Marcieli no programa e a participação do Thiago foi bem legal também. Parabéns pela edição. Então parabenizou a Marcieli, o Thiago e o Marcelo, faltou parabenizar o Diego. Acho que é pessoal, hein? Eu acho que é pessoal, Diego. depois que eu ler o livro, volto pra comentar melhor o que achei. Então, Bruno, muito obrigado por comentar, cara. Volte realmente pra dar a tua opinião depois. E o que tu acha da opinião dele aqui, cara, sobre ler best-seller pra saber do que estão falando nos grupos de Facebook ou por aí? Então, Marcelo, eu achei que um comentário do Lucas foi bem bacana. Né? Vamos pro próximo. O Lucas, no caso, é outro rapaz participante do Papo de Mineiro. Ele grava com o Bruno lá, então o Diego aqui de birrinha trocou o nome, então não repare. E Diego, não tem próximo comentário, Diego. A gente conversou que é só ler os comentários desse episódio, né? Então vamos fazer com uma listinha rápida de agradecimentos de quem comentou e ouvintes e pessoas que compartilharam e tudo mais. Começa aí, vai lá. Agradecemos a Laís Seus, que resolveu fazer mais coisas do que o tempo dela permitia, mas sentiu saudades e voltou a nos ouvir. Bem-vinda de volta, Laís. Agradecemos também o Felipe Elia, que leu Caminho Jedi e diz que para os fãs o livro é bem legal. Tu já leu o livro, Diego? Ainda não. Ainda não? Tá na minha lista de leitura. Então vamos lá. Agradecemos também o Lucas Conrado, do Papo de Mineiro, que eu acabei de citar logo atrás, que no universo do Star Wars se chama Diluc Kojan. O Bruno Assis, ele comentou no site: quando tu acha que o Lucas não consegue mais te surpreender, vai lá ele e me diz que é um Jedi. Muito bom, muito bom. Agradecemos também o Jardel Maximiliano, que deixa aqui seus pêsames pela minha piscina no Réveillon. Então... Não era uma piscina, que era uma poça, né? Não, não era uma poça, né? Agradecemos também ao Thiago Lima, que participou do LivroCast A Culpa das Estrelas e pede novos sorteios em 2014. Então, Thiago Lima, já tá acontecendo um hoje, hein, cara? Não deixa ele participar. Clica no botão aqui, ó, no meio da postagem, no botãozinho do Twitter, clica nele e participa da promoção. Agradecemos também Carlos Eduardo Svalese, do podcast F1 Brasil, que deve ser de Fórmula 1, né? Que diz que todos os livros do Stephen King são bons, mas tem um final ruim. Polêmico. É. Ou nem tanto, né? Agradecemos também a Naira Shaw, que resolveu imitar o colega aqui embaixo. E eu não sei o que é o colega aqui embaixo. Agradecemos também a Priscila Shaw, que é a irmã da Naira, que também resolveu imitar o colega aqui embaixo. Será que elas moram num prédio e tem um colega embaixo que fica batendo no chão? Vai saber, Diego, vai saber. Agradecemos o Anderson Messias, que ouviu o LivroCast no aeroporto de Madrid. Estamos ficando chiques, ó. Estivemos em Madrid, Diego. É, mas, ó. Agradecemos o Bruno Lombardi, do Milkshake Sem Gelo, que finalmente lançou um episódio novo. Parabéns, Bruno. Bem-vindo de volta à Podosfera, cara. Nosso ouvinte aí. E agradecemos também a todos os outros ouvintes que comentaram, compartilharam e divulgaram o LivroCast para seus amigos. Muito obrigado por twittar, por compartilhar, por passar a MP3 por debaixo da porta e sei lá. E no JPCcast de 11, eu quero ver tantos comentários quanto nesse, hein? Opa. Não deixe de comentar, gente, por favor. A gente sempre responde e, enfim, cara, como eu falei, a gente faz o LivroCast pra isso. Então, galera, o JPCcast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Cara, o filme é muito bom, sério. É muito foda mesmo. Porra, impossível não chorar nesse filme. Adivinha quem chorei, né? Mas acontece. Caiu sal no olho, meu. Não, cara, não, assim, eu fui até o fim do filme, assim, eu não chorei até o fim do filme quase, assim. Ah, eu sabia que ia acontecer, eu conheci a história já, né? E daí, ah, não vou chorar, cara, assim, nas últimas duas cenas, nos últimos dois minutos de filme, assim, eu chorei copiosamente, assim, sabe? Até minha namorada chorou, cara, até a série chorou. Aquela lágrima escorrendo solitária, assim, sabe? Tá, bora lá então.